Divi Pose 17, November Sul. Bom, 869, solas 45, direito no 21, décima 9. 219, bom dia. Romeu, Papá, Papá, Golf, informação Mike, confere, precisa? Bruno, 869, Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, 10. Interceptando a Terra do Vento, fiz com o Teatro Olimpo 08. Sente Olimpo 08, Alonso Tana 90, agora despedindo a Fajira Barra. Levar alugado, rodando a Fajira Barra, Olimpo 08. Tá, Portango, Romeu, Vitória Delta Visual com tráfego na curta e final, na 7. Ok, observe o pouso mesmo após a linha e mantém. 54110, controle 120, decimal 8. Papagol, cotejamento correto, confirmo por gentileza faz que se encontre o POB. Papagol, o ajuste agora é 1011, chame a torre 1895 para acionamento e decolagem. Papa Romeu, November Oscar Whisky, no sol às 4h30, autorizado backtrack, libera na Quebec e aguarda a instrução que prossegue até 4h4. 601169. Favela 74, toma tráfego, voação de 11 horas, 8 milhas, cruzando uma centena, subindo para o nível 360, é um Boeing 737-87 da Gol. Boa tarde, Papa Tango, Vitorinho de Júlia. Siga, Vitorinho de Júlia. Regressa de Cairinhos para Salvador, com 3 a bordo, 0160, funcionado. Pede o ajuste 1011, mantenha 1500 pé na proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Reportará para ingresso no Interlagos. Vitorinho de Júlia. De base para final, baixando os cavados do 08. Sente a Olimpo 08, autorizado toque remetida, vento no 20 graus e no 3 mais. E toque remetida, baixando os cavados do 08. Sente a Palmeu Papá, Papá Gol, estacionamento a critério, pode preencher o táxi. Vitória Delta tem quanto de autonomia? 4h30. Romeu Vitor Hotel, tentando possível estresse de turbulência do P3, livre decolagem. Vento no 20 graus, no 39. Livre decolagem, Vitor Hotel. Whisky autorizado, ingresso Táxi até o Pote 4, estaciona a frequência BIP. É BAT ou Pote 4? Ok, gente. 5-1 e alterna 1-2-8-8. 1-2-5-1-2-8-8, 1-1-9, obrigado. 5-0, curva esquerda no 1500, pede a porta através norte. Esquerda 1500, porta através norte, Unix-08. Sapatango, o meu Vitor Hotel, decolada 5-0. Transfere o controle no 2-0, decimal 8-0. Controle, 2-0, grato para o trabalho. Autorizar a rotatória da presente para o dia de hoje? Autorizado, Vitorino Juliette, prova da FEASA, porém desça para 1 mil pés para evitar o tráfego fazendo circuito na 10 com a torre. Sim, Matheus, para 1 mil pés da prova da FEASA. Que ajuda, né? Bom, Trujillo Salvador, muito boa tarde, Salvador, meu Vitor Hotel. Sou meu Vitor Hotel, boa tarde. Suba para o nível 085 da presente e, quando possível, informe sua pro ideal para o destino. Ideal para o destino 335. Boa, 335, confirme? Afirmo. Estou mantendo o litoral, aguarde para prosseguir DCT ao meu Vitor Hotel. Sim, está mantendo o corredor Axé e está autorizado 085, ao meu Vitor Hotel, graças. Pode para base, Olimpo 08. Passará para a base, Olimpo 08. A base, Olimpo 08. Da base, Olimpo 08, chamando final 3 checado. Livre base, contrato final 3 checado, Olimpo 08. Olimpo O Victor e Juliette informa o tráfego fazendo circuito na 10 com a torre. O P3 agora curvando para a final da 1-0. Chama a torre Salvador na frequência 1-1-8-95, Victor e Juliette. 1895, tem o tráfego à vista, minha posição de 1 hora. Grato, Júlio. Boa tarde, tchau. Boa tarde. Torre do São Salvador, com aquele cordial boa tarde, papatando Victor e Júlio. Visual com tráfego na minha posição de 2 horas, tem um cavalo. Sente o Patango Vitorino de Juliette na zona 7 autorizado, reporta na final. Reporta na final na 7, sim, Diego. Olimpo 08, ele já está aqui remetido, pista na 0, vento 1, 00 graus, no 4 nós. Isso, está aqui remetido, pista na 0, vento 1, 0. Paula Barra, Metro Hotel. Seu Metro Hotel, apresente autorizado direto ao destino, quando possível, seu estimado pouso. Grande destino, aguarde para estimado ao Metro Hotel. Ingresso, acho que Papá, Papagu. Site? Olimpo 08, agora metade 56, esquerda, perna do vento no 1500, pega e passa através norte. Esquerda no 1500, reportará a perna do vento através norte, Olimpo 08. Trabel. 050, copiado. Boa tarde, eu sou o Pedro Flamengo. Boa tarde, prossiga. Só isso, teria saído a prevista para a Vitória, a 2591, se a gente tiver informação no vender, passa, é errado. Papá Tango, Vitor, em Juliette, pouso autorizado, pista no site, vento 1 a 00 graus, 1 a 3, né? Livre, não, no site, em viajando. Sistema. Obrigado. Azul 4118, copia? Prossiga. Azul 2, corrigindo, azul 4118, solo? Só tráfego. Suba para 3500 com ajuste no 011. Pelo Romeu Oscar, acione código na posição normal, ainda não recebo no radar. Suba para 3500 pés nos corredores, pelo Romeu Oscar. Romeu Oscar 74, está 1 minuto para a posição coral. Mantenha o nível 180, serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência 12011. Três horas de rapaz ali pro 08. Romeu Oscar, assume código 0153. Gokilo Romeu Oscar, assume código 0153. Tango Vitor Henrique Juliette, solo 59, parte 5. Quem é autorizado backtrack? Ajuda na frequência livre. Para Vitória, nível de voo 160. Decola da pista no zero com curva à direita na subida coral. Aciona 55 no 2, controle 120, decimal 8. Autorizado coral, autorizado Vitória, nível 160. Decolagem pela 10 com curva à direita. Saída coral. Transponder 5512 e o controle 1208. 2591, cotejamento correto, está confirmando a aerovia Golf 677. Afirmar também. A essa chama pronto para o estacionamento. Chamado, obrigado. Agora, 4118, copia? Copia, prossiga. Com fins autorizado, nível 360, decolando da pista no zero com curva direita. Subida Árvore 1, após o Elefa, depois de Elefa, posição Tostopping, Tostopping intercepta Pêndulo 2-1. Aciona 5-4-2-4 e o controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado com 5, nível 360, saída Árvore 1, Elefa, suas ordens. Recepta aeroguia Brasil 21, transponder 5424, controle 120-8, posição 1, push, deck, estacionamento pronto. 4118 da Azul, cotejamento correto, autorizado push no 01, chama táxi. Autorizado, posto 22. Azul 6973. Azul 6973, prossiga. Boa tarde. Azul 6973, formação November confere, Campinas autorizado, nível 320, decola da pista no zero com curva à direita, na subida da El, Leda Motiva. Após Motiva, Perzulu no zero até Cubave, após Cubave, Perzulu no meia, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5477, o controle 120, decimal 8. Azul 6973, treinamento correto, chama pronto para o estacionamento. Papapapa Golf, decolagem autorizada, 100 graus, 129. Serra do Vento, para Mês Norte, o Limpos, 08, 20 pés. Gente, aguarda autorização para base. Aguardando para tirar a base, ele está. Gol 1166, sem identificação, chegada a Mari, desce para o nível 050. 050, pode ir lá na prova de Serra Vitor 368? Autorizado, Serra Vitor 368, gol 1166. Serra Vitor 368, lembrar, controle 1168. 08, papagou. Lembro do autorizado baixo, chamando a sinal trem checado. Livro base, chamará na final, checar tudo em tudo. Né? Tango Kilo, Romeu Oscar, controle. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Papá, Papagô, decolando sua escuta. Papá Romeu, Papá, Papagô, está em contato com o radar, suba e mantenha o nível 160, direto Leida no presente. Distrito 160, direto Leda, o Papá Papagô. Não, Machado e Tratado Olympus 01. Gente, Olympus 08, utilizado toque arremetido, pista no 0, vento 1, 20 graus, no 3 blanco. Toque arremetido, pista 0, Olympus 01. Romeu, Papa, Papa Golf, está livre a sessão para o nível 430. Só nível 430, Papa, Papa Golf. Guarda de 30, o Fernando Galeão. Rio 4118, autorizado o táxi, via parte principal e índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1019. Rio 11, táxi autorizado, ponto de espera da 10, via índia, principal índia, passou 1-1-8. Obrigado, boa tarde. Acordo 64, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, com rumo sul, cruzando uma centena, subida para 430, é um Lear 40. 7 agora. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4118, próximo ao ponto da 10, pronto. Azul 4118, ali, mantém pista no 0. Ali, mantém pista no 0, Azul 4118. Ali pro 08, a correr meter 08, chame no travessão da torre no 1500 pés. Chamará, olhinho pro 08. Alinho decola. 120 graus, no 3 longe. Alinho decola pro 10, 141, 1-2. Siga. Tá? Tá livre? Chama pra iniciar o táxi. Norte, 1500 pés, ou 08. Gente, olhei pros 08 autorizado, virar base, a porta na final, terem checado. Autorizado base, para a final, terem checado, olhei pros 08. Pelo Romeu Oscar, desça para 1500 pés, o ajuste 1011. É 4118, decolada 10, chame o controle, Salvador 120-8. 1208, azul 4118, boa. Wolf, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1288. 251-288, papá Romeu, papá pagou. Obrigado. Controle, boa tarde, azul 4118, Arbor 1. Sede azul 4118, contato radar na decolagem, após 2000, autorizado direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, azul 4118. 1166. Apresente foi para o Terra Vitor 366, descida para 2500 pés com ajuste no 1011. Terra Vitor 366, descida para 2500 1011. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, Tere Zero Ingresso, Estuna 7, Alfa Delivery, pronto. Estação 3894, acione a identificação via chegada Mares, desce para o nível 050. Somente vou em top, está 3894. Tipo 08, ocorre Meteoro 13, esquerda perna do vento no 1500, faz a porta para Través Norte. Esquerda 1500, porta para Través Norte, Olimpo 08. Estou notando, meu nome é Sérgio Silva. Soma 011. 4 mil de estado no 011, atendendo 6143. Uno 66, informa o tráfego, posição de 10 horas e 5 milhas, rumo ao Nordeste, cruzando 2 mil, descida para 1.506, é um Islander. Sente no Uno 500, Través Norte, Olimpos 08. Autorizado tirar base, Olimpos 08, chama na final trem checado. Chamará na final, Olimpos 08. Para 1 no meu pé. 0 graus, na 2 anos. É 210, batalha, acione a identificação via chegada Mari, desça para o nível 060. 060, o Kilo Romeu Oscar, desça para 1.000 pés. Cuidado, eu te acovo. Afirmativo, primeira base. Sim. Tango Romeu, Victor Hotel, está a 53 milhas noroeste de Salvador. Tem o serviço a radar encerrado. Mantém o nível 085 e para informação de voo alerta, Recife na frequência 126 decimal 85, alternado 125 decimal 45. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida pistão 0, vento 1, 10 graus, 129. Ele, para toque arremetida pistão 0, Olimpo 08. 295, Bruno 66. Posso Papa Golf, vou para 1 no meu pés, no corredor Axé, informe no farol da barra. Vamos lá. Corre, boa tarde, gol 1166, passou 366. Gente, gol 1166, repórter passando 372, aguardando instruções. Passarei 372, 1166. Alexandre, pelo Romeo Oscar, em direção no corredor Interlagos. Controle aqui, Romeo Oscar, ingressando no corredor Interlagos. 7. Azul 41, 18, chame agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 1288, 260, Azul 41, 18, boa. Passando 372 do 1166. 1166, puxou a aproximação, guardando fica livre. Sim. 3894, está autorizado a final do RNAV, dita para 2500PEI, voe para o serviço 366, informe estabilizado. O ajuste 1011. 3894, com 1010 na proa do serviço 366. Pilo Romeu Oscar, lista para 1010 e Chemetor, Salvador, 118.95. Meu pai, Maratona, uma boa. Torre, o Pilo Romeu Oscar, oi, boa tarde. Pilo Romeu Oscar, boa tarde, continua a aproximação, repórter Vescal Ceasa. Batalhão Vescal Ceasa, descendo para 1010, Pilo Romeu Oscar. Voo no 166, autorizado com zona pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-0. Livre pouso 1-0, voo no 166. 7-3, segue-se à direita, via Índia, ponto de espera 1-1-8-9-9-5, ajuste no 0-1-1. 0-1-1, via Índia, chamada 2-18-9-5. Está na perna do vento sobre o mar, visual com voo nacional, 200 pés sobre 28. 20 Olimpo 08, está autorizado gira base retaguarda do tráfego da Gol, número 2 para pouso 10. Gira retaguarda do Gol, número 2 para pouso, Olimpo 08. Está confirmando, é só que remetido ou pouso final Olimpo 08? Só que remetido. Rádio Azul 1973, está pronto, me espera. 1973, boa tarde, mantém quanto espera? Mantém 1973. Canal 6210, número 2 na aproximação, está autorizado a sinal do RNAVE, lista para 25003 com ajuste no 011. Apresente e voe para o Serra Vitor 366. 2500 com 1011, quando 366. Olimpo 08, vento 1-1-0 graus, 1-3-9, reporta na final do 1-0, aguarda no pista livre. Reportaram na final, aguarda no pista livre, Olimpo 08. Bom, no 1-1-6-6, o solo foi 1-1-8, direito no 2-1-9. Direito, 2-1-9, no 1-1-6-6. Foi o Kilo Romeu Oscar passando o Ceasa. Kilo Romeu Oscar, continua a aproximação, aguardando a utilização de pouso. Boa tarde, Gol 1966, segue superizado via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, sou 1645, boa tarde, achando a identificação via chegada bom, desça para 5000 pés com ajuste no 019. Eu vou em Vera Cruz, é isso? Ok, autorizado, Salvador, Salvador, decolagem pista no 7, a proa do litoral sul, mantendo 500 pés, acionado 0114, controle Salvador, aparelho 120, 18. Minas 16973, após o regresso na final, ali mantém. Qual será o nome nacional ali mantém? 1973. 03 no POV da presente 1895, ajuste na 01. 1869, autorização Brasília. Confirma quem chamou Brasília? Chamou 1869. Boa noite, 69, mantém a escuta e aguarda a cópia. Falo Azul 2, consigo no avião? Estamos pronto para o pushback acionamento. Autorizado, parte 3, chama o táxi, Azul 259. Tá lá, obrigado, 259. Ok, aguarda para ataque do Mike Goldsmith. Sena 6143, está autorizado por telemetria RNAV, veio para o serviço 367 e após o 366. Desça para 2500 pés com ajuste no 011. Ativou o Sena Victor 367, após o 366, descendo a 2500, autorizado o RNAV da 10, Sena 6143, ajustado no 011. Menor da Monta, está no 360 Brasília, viu pelo 197, decola da 190 com a direita, agora 1. Contrato com a Helena, 5520, transponde 1208, contrato. Chama pronto, porção 190, gol 189. Colagem da pista no 0, vem por 10 graus, 139. Isso é do 1973. 3894, final visual da 190. 3894, completa o procedimento, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. Copiado, 3894. Salvador, Oscar Mike Yankee, ideal de descida. Oscar Mike Yankee, desça para 510, 1011 o ajuste, informe no através do Pituaçu. Ok, descendo 510, vai informar através do Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Então, 3894, final de 6, 12 de milhas. Então, 3894, autorizado pouso na pista no 0, vento 120 graus, 139. Então, 3894, pouso autorizado na 0. Daí, 3206973. Espera 1 no noite, décima 95, ajuste na 0 no 1. No 895, via Índia, quando pronto, 2, sem problema. Salvador, 118.95. Salve Salvador, Azul 4206, 7 de novembro, nível 350, específico. Salvador, boa tarde, 6210, continua aproximação, guardando o piso no 0 livre. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama, Voz Jama, Aracaju. Acena 5527, 120, decimal 8, controle. Queria confirmar a frequência do controle? 120, decimal 8. Confirmando então, autorizado Recife, nível 350, após o Lono 7, decola no zero, curva à esquerda, Puca, Voa, Jama, Aracaju, 5527, 1208, azul 4206. Correto, azul 4206, reporta pronto. Rádio Mike RG, grava. Salvador, Rádio Mike RG. Oscar, Mike RG, prefiro? Tama 0710, através de Parque Situaçu, visual com tráfego na final, Oscar Mike RG. Gente, informa, o helicóptero decolando agora da pista no 7, no litoral sul, reporta no farol de Itapuã, visual com tráfego. Visual com tráfego, Oscar Mike RG, vai reportar farol de Itapuã. Azul 2591, mantém a ponto de espera. Escuta, mantém, pessoal. Oceanair 6210, autorizado pouso na pista no zero, vento 120 graus, 13, ó. Teve pouso no zero, 13 no zero. Oceanair 6210, sua performação, tráfego à esquerda, mantendo no 1500 pés, fazendo 360 no setor, aguardando para ingresso no circuito da 10, não interfere. Parou de Itapuã, Oscar Mike Ang. Oscar Mike Ang, confirmando visual com o helicóptero? Afirmo. Gente, mantém o farol aguardando para o cruzamento do eixo de aproximação da 10, Oscar Mike Ang. Vai manter espera no farol de Itapuã, Oscar Mike Ang. Mike, Golf Mike, está presente, controle em 120, decimal 8. Ah, está bom, obrigado. Estou informando, muito boa tarde, Oceana 6143. 6143, boa tarde, prossegue a aproximação, aguardando pista livre. Estou seguindo a aproximação, aguardando o posto pista livre, 6143. Ah, ingressando a perna do vento, 27 pés, o Olympus 08, está operando na curta final. Olympus 08, informa mais um tráfego, passando 372 no momento, reinício novo 360, aguardando para reingresso de circuito. Mais um 360, aguardando para reinício o Olympus 08. Quem é que visual com o Evans da Avianca na final do 10? Afirma, visual. Está autorizado o cruzamento deste de aproximação à retaguarda do tráfego, repórter liberando. Ah, está liberado cruzar o eixo da 10 à retaguarda do tráfego, está cruzar liberando o Oscar Mike Ang. Chanel 6210, solo foi os 29, 1219. 29. Chanel 6143, autorizado pouso na pista 10, vento 120 graus, 139. Afirmativo, livre pouso na 10, Chanel 6143. Chanel 6143, informa o helicóptero à direita sobre o farol de Itapuã, vai cruzar a retaguarda da aeronave, não interfere. Mais um tráfego à esquerda, realizando 360 no setor norte, aguardando para ingressar no circuito da 10, também não interfere com o pouso. Afirmativo, só tem a gente que estava com o Chanel 6143. Gente, gol no 869, tá? Que está autorizado até a ponta de espera, pista no 0. Quando pronto, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-1, tentando uma parte. Ingressando agora, porta meia dúzia. Tente meia dúzia. 8-95-0-8-9. A recepção da terra 200, pista 10, avisou a aeronave nacional, 8508. Olimpo 08, mantenha a perna do vento, alonga aguardando autorização para girar a base, mantendo no 1500 pés. Mantenha a perna do vento, 1500, guardando para girar, Olimpo 08. Olimpo 08, informa o tráfego, helicóptero 1 no 1000 pés, girando base para pouso na 17. 0800. Oscar, Mike X, quando pronto, autorizado girar base para 17, o vento 110 graus, 129. É autorizado base da 197, está cruzando a 10 no momento, o Oscar mais bem. Azul 2591 na linha, mantém o 0. E mantém, 2591. Chanel 143, o solo foi os 31, direito 1219. 219, direito da Chanel 143, boa. Salvador, boa tarde, o Chanel 143, está livrando na porta. Chanel 6210, via Juliette, portão 4. Chanel 6143, boa tarde, prossiga via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, Chanel 6143. 508, autorizado girar base, reporte final 10. Felipe, girar base, reportará final 10, 508. Confirma? Azul 2702, parceiro da informação 90, parte 3. Gente, azul 2702, mantenha a escuta e aguarda a cópia. 7-2-4, ah, sempre aprovado, por gentileza. Conte. Obrigado. Xanamé 2-1-0, tá sem balizador? Confirma. Boa tarde, o Azul 2591 não. Azul 2591, boa tarde. Foi encontrado o radar, super via saída coral para o nível de voo 160. Não, 160, se possível autorizaria já direto coral, da presente? Faz 2000 pés, vou direto coral. Viu, direto coral, obrigado. Se voo final, né, cara? Pouso final, o Olimpo 08, o ajuste no 09. Beleza, pouso, pistão 09. Bom, se arruma aqui, que eu falo pelo 33, vai estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, grato, lá também. O 27 na 2, cópia. Autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677. Decola cabeceiro no zero, após a decolagem, curva esquerda. Perfil de saída, Conde. Acena transponda 0277, controle APR em 120, decimal 8. Autorizado para o 2712, Salvador Aracaju, nível 170, decola da 10. no perfil da Conde com curva à esquerda, via Golf 677. Aciona 0277-1208, é o controle, o azul 2712. Correto, chama pronto, 0272. Ah, pronto, 2712. Mantém o bom, então. Olimpo 08, solução 36, libera a pista pela direita e chama o sol em 121, decimal 9. Voo 1645, autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 119. Sente, livre pouso, pista no zero, agora 64. Mantenha a posição no ponto de espera da Delta, aguardando instruções do Olimpo 08. Voo 1869, visual coronado da companhia da final. Afirmativo. Após o Boeing da companhia, linha mantém no zero. Após ali, mantém o voo no 869. Aguardo o balizamento na posição 3. Ok, sim, espero, sim. Olimpo 08, autorizar o cruzamento, ao estacionar a parte militar, frequência livre. Uno 645, solo seu 38, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, agora 645. Olimpo 08, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde. Gol 645, Gol 645, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Para o táxi, o azul 4206, 122 a bordo, 3, 2 horas e 30, alterna Fortaleza. Chamei de pega novamente? Ouro 22, 122. Gente, azul 4206, táxi autorizado, até ponto de espera cabeceira 90, via Pátio Índia. Ponto de espera 198 decimal 95, ajuste 10, 11. Visual táxi, ponto de espera 0, via Pátio, ponto de espera 118, ajuste 90, azul 4206. Isso 69 é autorizado Vai Lefa. Pro de Lefa, 169, obrigado. Plano 645, centro da passagem Braida Azul, após ingresso via Juliette, portão 02. Da passagem Azul, após Juliette 02, estou em ação. Papá Golf, prossiga. Tem o horário da notificação? Gente, aguarde na escuta para cópia, confirmando a matrícula. Sim. Salvador, azul 4206, próximo ao ponto pé na minha cidade. Dois SAP para exigir para chegar na mar e reposte para descer. 4206. Para o 050.